rádio que é sucesso é a Rádio da Cidade. Esta é a Rádio Cultura Araraquara Limitada. ZYK 546. AM 790 kHz. YG855, onda tropical, 3.365 kHz, faixa de 90 metros, Araraquara, estado de São Paulo, Brasil. Boa noite. BYB, AIP05, 97,3 MHz. Cultura FM, emissora do Sistema de Comunicação Roberto Montoro. Araraquara, estado de São Paulo, Brasil. Os campeões da bola. Boa noite. Agora são 19h57. Não passe vontade, peça pizza agora. Jet Pizza Delivery, pizzas tradicionais, especiais, pizzas premium, super premium, pizzas doces e a pizza hashtag trem. É a pizza oficial da reunião com a galera, hein? Essa pizza é grande, hein? Jet Pizza Delivery ainda tem Beirute, batata recheada e mega promoção de segunda a quinta. Pizza grande de 8 pedaços, vários sabores e por um preço super especial. Deu ruim? Vai de boa, vai de Jet Pizza Delivery. Telefones 3014-1115, 3472-1298 e tem também o WhatsApp 997015565. Jet Pizza Delivery. E aprenda a dirigir de verdade, hein? Seja um motorista consciente e responsável. O CFC Lobão Autoescola tem 25 anos de tradição na formação de motoristas. Instrutores competentes garantem um aprendizado completo e eficiente. Tem também a primeira habilitação. E devido à pandemia, o CFC Autoescola Lobão oferece curso teórico online. CFC Autoescola Lobão fica na Rua Itália 2468 e o telefone é o 3336-4697. 3:18, vem pra Lobão. 19:58, Jefferson, intervalo, a gente volta pra falar de Série C do Campeonato Brasileiro e também Olimpíadas, hein? Amanhã o Brasil tenta o ouro no futebol masculino. O despachante Araraquara está ao lado de quem procura segurança e qualidade. Licenciamento, transferência, emplacamento de veículos zero quilômetro e renovação de CNH. Rapidez e eficiência são as marcas do despachante Araraquara. Quando o assunto é rapidez, competência e bom atendimento, o despachante Araraquara dispara na liderança. Despachante Araraquara, Alameda Rogério Pinto Ferraz, 166 Vila Ferroviária. Fones 3322-1108 e 3014-7887. Apoio, Jet Pizza Delivery, peça sua agora, vai de boa, vai de Jet. Nisquei Academia, a mais completa da cidade e região. Grupo Alvo Certo, Frizero Segurança, nosso alvo é a sua segurança. Avenida Mauá 486, entre ruas 1 e 2. Fone 3014-0419. MM Distribuidora de Bebidas. É sua marca preferida no Igaçaba. Avenida Antônio Nório Real, 1014. Fone 99718-1806. Center Móveis. Móveis de alta qualidade com entrega rápida e segura. Rua 9 de Junho, 509, no centro de Araraquara. Fone 3333-5056. E Autoescola Lobão. 6:18? Vem pra Lobão. Os campeões da bola. Em tempos de coronavírus, a higiene pessoal é fundamental para a sua saúde e segurança. Siga as regras. Máscara, álcool em gel, mãos sempre limpas. Mas os cuidados valem também para sua casa, comércio ou indústria. Agora, a boa notícia. A Start Shop Araraquara é loja de fábrica e coloca ao seu dispor uma linha completa e exclusiva de produtos bactericidas que ajudam também no combate ao coronavírus. São produtos de alta qualidade para limpeza, higienização e desinfecção de ambientes. Na Start Shop Araraquara, profissionais especializados garantem economia e orientação na hora da compra. Conheça a Start Shop Araraquara. Rua Maurício Gale, 263. Telefone WhatsApp 3508-8789. Start Shop Araraquara. Sua casa mais limpa e mais segura. Tempo final. Quer terminar o dia feliz? Peça pizza na Jet Pizza. WhatsApp 99701-5565. Siga a Jet Pizza nas redes sociais. Conheça o cardápio e fique por dentro das promoções. Jet Pizza Delivery. Hora certa com os campeões da bola, 20 horas, 2 minutos é o tempo final. Esporte é saúde, esporte é vida. Pratique esporte na academia mais completa da cidade e região, Misquei Academia. Equipamentos de alta, de última geração, orientação segura e respeito aos protocolos de saúde. Agende uma visita à Misquei Academia. Você vai se impressionar. Misquei Academia mais completa da cidade e região. Fica na Avenida Benito Barbieri, número 77. E o telefone é o 33-24-6262. Misquei Academia. E o Grupo Alvo Certo Frigério Segurança tem como objetivo a sua segurança e a segurança da sua empresa, hein? Especializado em soluções de segurança humana, atende seus clientes de maneira única e personalizada. Analisando suas necessidades e oferecendo serviços altamente qualificados. Segurança em eventos, vigilância, portaria, bombeiro civil e limpeza e prevenção de riscos. Grupo Alvo Certo Frigério Segurança, nosso alvo é a sua segurança. Fica na Avenida Mauá, 486, entre as ruas 1 e 2. E o telefone é o 3014-0419. Grupo Alvo Certo Frigério Segurança. Muito bem, dentro do tempo final a gente fala de Série C do Campeonato Brasileiro. Esse final de semana, 11ª rodada, que será aberta agora à noite, né? Deve ser pouquinho, a bola rola lá no Albertão, em Teresina, para o jogo Altos do Piauí, Ferroviário do Ceará. Vamos falar primeiro dos jogos do Grupo A, né? Amanhã, 3 da tarde, em Tombos, Minas Gerais, tem Tombense e Jacuipense da Bahia. 5 da tarde, lá no Vovozão, lá no Ceará, tem Floresta do Ceará e Santa Cruz, o Santa numa posição terrível. Domingo, 4 da tarde, em Manaus, tem Manaus e Volta Redonda. E domingo, 18 horas, lá em João Pessoa, no Almeidão, tem Botafogo da Paraíba, diante do Paysandu. Já pelo Grupo B, amanhã, 11 da manhã, no Colosso da Lagoa, em Erechim, no Rio Grande do Sul, tem Ipiranga diante do Mirassol. 5 da tarde, no Jorge Ismael de Bias, em Novo Horizonte, tem Novo Horizonte e Ituano. E 7 da noite, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, tem Botafogo e Paraná Clube. No domingo, 11 da manhã, na Arena de Barueri, Oeste Figueirense. E na segunda-feira, 8 da noite, no Heriberto Rilse, em Criciúma, tem Criciúma diante do São José do Rio Grande do Sul. No Grupo A, o líder é o Volta Redonda, 17. Segundo, Botafogo da Paraíba, 16. Terceiro, Paysandu, 16. Quarto, Ferroviário do Ceará, 16. Quinto, o Manaus, tem 14. Sexto, Tombense, 14. Sétimo, Altos do Piauí, 12. Oitavo, Floresta, com 11. Nono, Jacuipense da Bahia, com 10. E décimo e último, Santa Cruz, com apenas 3 pontos ganhos. No Grupo B, o Ipiranga do Rio Grande do Sul lidera, tem 20. Segundo, Novo Horizontino, 19. Terceiro, Ituano, 19. Quarto, Criciúma, 17. Quinto, Botafogo de Ribeirão Preto, 16. Sexto, Mirassol, tem 13. Sétimo, Figueirense, 13. Oitavo, São José do Rio Grande do Sul, tem 11. Nono, Paraná, com 9. E em décimo, Oeste, com apenas 3 pontos ganhos. 4 equipes de cada grupo avançam à próxima fase. E os 2 últimos de cada grupo serão rebaixados para a Série D. Hoje rebaixados estariam Jacuipense da Bahia, Santa Cruz, Paraná e Oeste. Muito bem, o futebol feminino vai estar de volta ao Campeonato Paulista, né? Início do Campeonato Paulista na próxima terça-feira, a Ferroviária jogando na Fonte diante do Corinthians. É um início complicado para o time da Ferroviária, pega o melhor time do futebol brasileiro, né? As informações do futebol feminino chegando com o companheiro José Roberto Ferrari. Olá, amigos dos Campeões da Bola, chegando agora com informações do futebol feminino. Eu destaco primeiramente o time principal da Ferroviária, que encerra amanhã sua última semana de treinos antes da tão aguardada volta aos campos, que acontece na terça-feira da semana que vem. Estreia no Campeonato Paulista contra o Corinthians, jogo marcado para Fonte Luminosa às 7 horas da noite. Lembrando que o time araraquarense não joga uma partida oficial desde o fim de junho, quando terminou a primeira fase do Brasileirão. Após duas semanas de folga, a equipe voltou aos treinos no último dia 7 de julho e desde então tem realizado atividades físicas, técnicas, táticas, tudo isso pensando nas competições do segundo semestre. Além do começo do Campeonato Paulista, tem também a reta final do Brasileirão, confrontos de ida e volta contra o Santos pelas quartas de final desta competição nacional. O primeiro jogo será em Araraquara, no fim de semana do dia 15, e a segunda partida decisiva, valendo vaga na semifinal, será disputada na Vila Belmiro, em Santos. Lembrando que o time da Ferroviária eliminou o Santos nas duas últimas edições do Campeonato Paulista e tenta então pela terceira vez consecutiva deixar o peixe pelo caminho e avançar para as semifinais da principal competição de clubes do futebol brasileiro. Falando também de futebol feminino, tivemos hoje no Japão a definição do grande campeão da modalidade nos Jogos Olímpicos de Tóquio e deu Canadá. O Canadá conquista pela primeira vez a medalha de ouro, derrotando a Suécia na grande decisão. A partida terminou empatada por 1-1 no tempo normal, com Backstenius marcando o gol da Suécia e Fleming empatando para o Canadá. Na prorrogação, as duas equipes não venceram no placar e a decisão da medalha de ouro foi para os pênaltis. Aí, um festival de erros das duas equipes. Cada equipe bateu 6 cobranças, contando as alternadas. A equipe do Canadá marcou 3 gols e a Suécia marcou apenas 2, errando 4 cobranças. Destaque para a goleira do Canadá, Laber, que fez 3 defesas e, assim como já havia feito contra o Brasil, foi a grande responsável por mais uma vitória da seleção canadense nas cobranças de pênaltis. Com isso, o Canadá conquista a primeira medalha de ouro de sua história no futebol feminino e a Suécia, pela segunda edição consecutiva das Olimpíadas, termina com a medalha de prata. O time sueco já havia perdido a final na Rio 2016, naquela oportunidade por 2-1 para a Alemanha. Outro feito importante é da inglesa Bev Priestemann, técnica da equipe do Canadá, de apenas 35 anos de idade, que conquista pela primeira vez em sua carreira a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. O time canadense chega a essa conquista inédita para o seu futebol, muito pela sua força defensiva. Um dos times que menos sofreu gols nesta competição, em diversas ocasiões, terminou a partida empatada, tanto na primeira fase como na fase decisiva. A grande vitória do Canadá nesta competição foi na semifinal, quando eliminou o favorito Estados Unidos, vencendo por 1-0 no tempo normal. Com isso, a experiente meia-atacante Christine Sinclair encerra sua carreira na seleção canadense, conquistando o grande título dessa geração muito talentosa que nas últimas duas Olimpíadas haviam conquistado a medalha de bronze. Christine Sinclair, de 38 anos, é uma das principais jogadoras da história do futebol feminino internacional. Com informações do futebol feminino, em especial para os campeões da bola, José Roberto Ferrari. Grande abraço ao José Roberto Ferrari. Agora a gente passa para o esporte amador, também, e Jogos Olímpicos. Chegando aí o companheiro Diego Cochi. Para você que acompanha a programação esportiva dos Campeões da Bola pela Rádio Cultura FM de Araraquara 97.3. E uma notícia bomba caiu sobre a seleção brasileira feminina de vôlei antes da partida semifinal contra a Coreia do Sul. A oposta Tandara foi com a terra dos Jogos Olímpicos. Na noite desta quinta-feira, manhã de sexta no Japão, o Comitê Olímpico do Brasil, o COB, anunciou a suspensão provisória da oposta Tandara. Segundo o comunicado, a jogadora cometeu potencial violação da regra antidopagem em exame realizado no dia 7 de julho no centro de treinamento da CBV em Saquarema, no Rio de Janeiro, e está fora das Olimpíadas. Atleta, por meio de sua assessoria, disse que só comentará o caso após conclusão do mesmo. Tandara sequer pode ficar no Parque Olímpico e deve retornar hoje mesmo ao Brasil. Mesmo com a notícia, as brasileiras entraram em quadra e, sem tomar conhecimento das rivais sul-coreanas, venceram por 3 sets a 0, com parciais de 25-16, 25-16 e também 25-16, fechando o jogo em 3 sets a 0. E garantiu lugar na final do vôlei feminino nas Olimpíadas de Tóquio. Na briga pelo ouro, mais uma vez, vai encarar os Estados Unidos, que venceu a Sérvia pelo mesmo placar de 3 a 0. Brasil e Estados Unidos voltam a se encontrar em uma final olímpica. Nos dois títulos brasileiros nos jogos, as decisões foram contra as americanas, em Pequim em 2008 e Londres 2012. E a seleção levou o ouro nas duas finais. A final será disputada na madrugada de sábado para domingo, a 1 hora da manhã. E o Brasil busca o seu terceiro ouro olímpico na modalidade. Boa sorte às atletas brasileiras e ao técnico José Roberto Guimarães. E essas foram as notícias olímpicas dentro da programação esportiva dos campeões da bola. Grande abraço ao companheiro Diego Costa, trazendo as informações do esporte amador e também das Olimpíadas. Só destacando que no futebol masculino nós tivemos hoje a definição da medalha de bronze, ficando com o México. O México derrotando o Japão por 3-1. O Brasil amanhã, 8:30 da manhã, disputa o ouro diante da seleção da Espanha. No vôlei masculino, 1:30 da manhã, tem Brasil e Argentina decidindo a medalha de bronze. E às 9:15 da manhã, amanhã cedo, né, teremos Rússia e França decidindo o título aí, né, a medalha de ouro no vôlei masculino. No basquete masculino, 11:30 da noite, tem a grande final, Estados Unidos diante da seleção da França. Só falando aqui dos ganhadores, né, hoje o palpite, concurso de palpite, nós tivemos aí muita gente participando. Gilson Carlos Marques, lá da Vila Xavier, acertou o placar, foi o contemplado, 1-0, e ganha camiseta Hering, um chaveiro dos campeões da bola, uma caneca da Rádio Cultura e a pizza lá da Jet Pizza Delivery. Gilson passar aqui na rádio amanhã, 7 da noite, no horário do programa Balanço Geral. E quem ganha o almoço no restaurante do Cidinho é a Michele Ribas Helde. Michele Ribas Helde, lá do Parque São Paulo, ela também passar aqui na Rádio Cultura amanhã, a partir das 7 da noite. E o restaurante Novo Terraço, no terminal rodoviário, já está atendendo presencialmente no almoço e no jantar. Claro, seguindo todos os protocolos da saúde para a sua maior segurança. Restaurante Novo Terraço, a churrascaria top da cidade, atendendo presencialmente no almoço e também no jantar. Abraço ao Adilson, Jaime e também ao César. Muito bem, só falando aqui do futebol hoje, né, pelo Brasil, Campeonato Brasileiro da Série A, a bola tá rolando, segundo tempo, estamos com 7:30 lá na Ilha do Retiro, no Recife, Sport Bragantino vai empatando por 0-0. Pela Série B, agora à tarde, em Belém, Clube do Remo 0, Operário do Paraná 1, o Guarani vai vencendo o Brasil de Pelotas por 1-0, segundo tempo, e também lá no Couto Pereira, em Curitiba, primeiro tempo de Curitiba e Goiás, 0-0. Série C do Brasileiro, a bola está rolando lá em Teresina, Autos do Piauí, Ferroviário do Ceará 0-0. Pela Série D, tivemos agora à tarde, com cobertura dos campeões da bola, Águia Negra 0, Ferroviária 1. 20:14, nós estamos colocando um ponto final no tempo final. Vamos voltar a falar em esportes amanhã, com o Balanço Geral, a partir das 7 horas da noite. Para você, uma ótima noite de sexta, um bom final de semana e até amanhã. BY-805, 97,3 MHz. Cultura FM, emissora do Sistema de Comunicação Roberto Montoro, Araraquara, Estado de São Paulo, Brasil. Cultura. Os campeões da bola.